dia frio, frio, frio. Acordei um dia frio, eu suponho. Me sinto mais leve, mais solto. Parece que tenho o poder de voar. Será um eterno sonho? Não, não, não posso acreditar. Nesse momento tudo é inexplicável. Observar tudo e o mundo bem lá do alto, sem precisar de asas ou de máquinas. O tempo agora é minha nova casa. Estou me adaptando a essa visão tão rara, que até então jamais acreditara. Quantas pessoas eu não encontrava há tempos? Aqui estão elas, tranquilas e sem tormentos. As mágoas se foram, fases passadas ficaram presas na matéria que é tão fraca. No final do túnel uma estrela forte brilha. Não vou ficar à toa na noite infinita. Fatos, bate-papos, festas, enfim. Vejo que muitos ainda lembram de mim. Alegrias e só um momento triste fizeram a gente com certeza perder o pique. Mas estou aqui torcendo por vocês, pra que possam chegar onde eu cheguei. Me livrei de todo mau pensamento sombrio. Trago calor pro meu mundo mesmo num dia frio. Não há por que se preocupar se a noite é fria. Aqueça seu coração pra mim um dia. Entregue tudo pra Deus se a tempestade vem. Fica tranquilo, o mal nunca vence o bem. Não há por que se preocupar se a noite é fria. Aqueça seu coração pra mim um dia. Entregue tudo pra Deus se a tempestade vem. Deus é mais, mãe. Amém. Tudo é tão claro e calmo por aqui. Hoje é o dia mais frio que eu já senti. Energia, a mais pura, pura energia. Um só sentimento de alegria. Aí, se der ajude, salve quem puder. É claro, só será salvo se tiver fé. Siga a única lei, é difícil eu sei. Mas se escolher outro caminho, verá que não tem. Foi criado sim, pelo nosso Criador. Foi expulso por querer ser superior. Tem força, mas não tem talento. Nem lê nossos pensamentos. Fique esperto com ele, fique atento. Ou caso contrário, eu lamento. Os erros que cometemos, chamados pecados, fazem a única força do anjo condenado. Ele acha que somos o animal mais forte, porém no subestima acha que não teremos sorte. Se ficarmos cara a cara com todos os fatos, podemos pagar caro pelos nossos atos. Um dia frio, eu tento te explicar, só depende de você querer acreditar. Um dia frio, som de harpa, um encanto. Lá estava eu, bem calmo, dormindo como um anjo. Não há por que se preocupar se a noite é fria. Aqueça seu coração quando o dia. Entregue tudo pra Deus se a tempestade vem. Fica tranquilo, o mal nunca vence o bem. Não há por que se preocupar se a noite é fria. Aqueça seu coração quando o dia. Entregue tudo pra Deus se a tempestade vem. Deus é mais, mãe.